A dança da chuva. Você já ouviu a dança da chuva? Sabe como dançar? Sabe como cantar a dança? É porque para dançar tem que cantar, Bimala. E qual é a música que se canta para dançar a dança da chuva? Tem controle? Tem como controlar isso? Tem como comprovar isso? Nossa, são tantas perguntas. De onde vem a chuva? Quem controla a chuva? São muitas perguntas, né? E todas elas serão respondidas no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 14. É o verso de hoje que nós vamos ler no Bhagavad Gita como ele é. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, muita gente já percebeu aí que chove na hora errada, no lugar errado, na quantidade errada. Por que será, hein? Por que será que está descontrolada a chuva? Ou porque estão descontrolando a chuva? Quem está controlando? Não tem ninguém. Quem está controlando a chuva, Bimala? São muitas perguntas e todas elas serão respondidas agora no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 14. E você, deixa eu continuar aqui, Bimala. Nossa, já começou a me cortar. Parece um manobrista de avião. Deixa eu falar aqui. Você viu o Edson falou, né? Aquele ouvinte falou. Deixa eu falar, Bimala. Não fica me cortando, não. Então, e você que não tem o Bhagavad Gita em casa, entre agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha tem o link livros grátis, com várias opções para ler na tela ou baixar. Então, nós vamos fazer o convite do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos, tem aniversário, vamos ler o Shrimad Bhagavatam e, se der tempo, vamos ler o livro Krishna. Tá bom, então vamos lá ver a dança da chuva, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar ler o verso, Bimala, calma. Verso 14, qual capítulo? Nossa, agora eu não sei, deixa eu ver lá. Karma Yoga, Bimala, Karma Yoga, tem que fazer isso, tem que fazer Karma Yoga. A mais elevada de todas as yogas. Aí Karma. Karma Yoga, Karma. O que mais? Posso continuar aqui? Posso tentar ler? Então vamos lá. Anad Bhavanti Bhutani Parjanya Anasambhava Jagya Bhavati Parjanyo Jagya Karma Samudbhava. Tradução palavra por palavra: Anad dos cereais, Bhavanti crescem, Bhutani os corpos materiais, Parjanya das chuvas, Ana, grãos alimentícios, Sambhava, se fazem possíveis, Jagya, da execução de sacrifício, Bhavati, torna-se possível, Parjanya, chuvas, Jagya, execução de sacrifício, Karma, deveres prescritos, Samudbhava, nasce dos. Tradução completa: todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios produzidos das chuvas. As chuvas se produzem da execução de sacrifício, e o sacrifício nasce dos deveres prescritos. Aí todo o processo foi explicado aí por Krishna. Deus explicou, Deus falou pessoalmente agora. O devoto puro de Deus vai explicar para a gente entender, né, Bimala? O devoto lê isso aí, ele entende. Agora nós, né, nós que somos só amigos dos devotos, nós temos que ouvir as explicações do devoto, senão a gente não vai entender nada, né? Esse é o detalhe, né? Se a pessoa lê o Bhagavad Gita, claro, tem gente que lê e vai entender muita coisa sozinho, lendo a explicação de Prabhupada, é claro, né? Mas se mesmo lendo o que Krishna falou e escreveu, e ouvindo a explicação de Prabhupada não entender, os devotos estão aí, né? Os devotos da ISKCON estão aí no mundo inteiro para explicar o que já foi explicado. É isso aí. Mastigar, né? Entrega tudo mastigadinho, aí nós entendemos, né? Fala mastigadinho, me lembra de Krishna Prasadam, Bimala, o alimento oferecido a Deus no altar. Nossa, Krishna, já parei de sonhar. Ai, não é fácil, não. Aí tem o festival, né? Final de semana, festival. Tá bom, já parei de pensar, de falar. Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande comentador do Bhagavad Gita, descreve que o Senhor Supremo Krishna, que é conhecido como o desfrutador de todos os sacrifícios, é o mestre de todos os semideuses que o servem como os diferentes membros do corpo servem ao corpo. Semideuses como Indra, Chandra, Varuna e etc. são funcionários autorizados que administram os assuntos materiais. E os Vedas indicam sacrifícios para satisfazer a estes semideuses para que eles se sintam comprazidos de suprir a luz e água suficientes para a produção de grãos alimentícios. Pensa que é fácil administrar um universo inteiro? É preciso milhões de semideuses, né? Para administrar uma cidadezinha já é complicado, né, Bimala? Imagina administrar o universo inteiro. Você vê quantas pessoas tem num governo, né? Um governo aí. Qual o maior governo do mundo? Acho que é os Estados Unidos, né, mesmo? Quanta gente para administrar um país. Agora imagine quantas pessoas precisam para administrar um universo inteiro. São milhões de semideuses que os leigos confundem com deuses, né? Então só existe um manda-chuva, que é Deus, Krishna, o pai de todos, a causa de todas as causas, o cara lá de cima, o manda-chuva. O resto são seus empregados. Então, se a pessoa não é Krishna, com certeza ela é empregada de Krishna, ou serva de Krishna, ou devoto de Krishna. É assim, é Krishna. Não, então é servo de Krishna, com certeza, porque todo mundo é servo de Deus Krishna. Tudo bem que a maioria não sabe disso, não tem consciência disso, mas é. Não muda, né? Não muda o que a pessoa é. Tudo bem, é um servo iludido, mas é um servo de Krishna. É um servo rebelde, mas é um servo de Krishna, e por aí vai. É, os que estão na cadeia servem Krishna na marra e sem saber ainda, né? Nós somos esses presidiários, nós estamos presos dentro da criação material. Somos as almas rebeldes que estamos servindo Krishna sem saber, né? Através de sua ministra da ilusão. Tá, é outro assunto, tá bom, então vamos ler aqui. Quando o Senhor Krishna é adorado, os semideuses, que são diferentes membros do corpo do Senhor Krishna, também são adorados automaticamente. Por isso não há necessidade de se adorar aos semideuses separadamente. Por esta razão, os devotos do Senhor Krishna, que estão em consciência de Krishna, oferecem os alimentos a Krishna no altar e depois comem. Um processo que nutre o corpo transcendentalmente. Com esta ação, não somente se eliminam todas as reações pecaminosas anteriores, mas também o corpo se imuniza contra toda a contaminação da natureza material. Quando há uma doença epidêmica, uma vacina antisséptica protege a pessoa do ataque de tal epidemia. Similarmente, o alimento oferecido ao Senhor Krishna no altar e depois tomado por nós nos faz suficientemente resistentes à enfermidade material, e aquele que se acostuma a esta prática se chama devoto de Deus, devoto do Senhor Krishna. Portanto, uma pessoa em consciência de Krishna, que come apenas alimento oferecido a Deus Krishna no altar, pode contra-atacar todas as reações de infecções materiais passadas, que são obstáculos para o progresso da autorrealização. Desculpem. Por outro lado, aquele que assim não o faz continua a aumentar o volume de ações pecaminosas, e isto prepara o seu corpo, o seu próximo corpo, semelhante ao dos porcos e dos cães, para sofrer as reações resultantes de todos os pecados. É gostoso pecar, mas pagar os pecados não é nada gostoso. E a maioria é assim, né? Vai nascer em corpos de porcos, cães, macacos, gatos, ratos, baratas, cobra, lagarto, esses corpos inferiores. O mundo material está cheio de contaminações, e aquele que se imuniza por aceitar o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada, ou Vishnu Prasada, Narayana Prasada, se salva do ataque, enquanto que aquele que assim não o faz fica sujeito à contaminação, Jagannatha Prasada, Bhima. É, Deus tem muitos nomes. Os grãos alimentícios e os vegetais são os verdadeiros alimentos. O ser humano come diferentes classes de cereais, vegetais, frutas e etc. E os animais comem a sobra dos cereais e vegetais, mato, plantas e etc. Os seres humanos que estão acostumados a comer carne também têm que depender da produção da vegetação para comerem os animais. Portanto, em última análise, temos que depender da produção do campo e não da produção das grandes fábricas. Não existe fábrica que fabrica alimento, né? Tem fábrica que manipula, adultera os alimentos, mistura, cozinha. É um intermediário, né, Bima? Se não tem alimento para processar, acabou a fábrica, né? Fábrica fabrica embalagem e mistura os elementos, né? Os alimentos. Alimentos e elementos químicos e etc. Tá. Aliás, né, Prabhupada falou, né? Prabhupada já explicou. Fuja de alimentos industrializados. Toda indústria é suja, por mais limpa que ela pareça, que ela tente ser, né? Eu li numa revista especializada, toda massa tem estafilococos, gonorreia, é isso aí. Toda massa industrializada tem, né, uma porcentagem de estafilococos. Estafilococos, Bimala. Gonorreia, pronto. Imagine, né? Então, fuja ao máximo possível de coisas industrializadas. Consuma alimentos naturais. Prabhupada falou que os devotos devem produzir o seu próprio alimento. Aliás, os devotos devem ser autossuficientes. E existem comunidades assim, né? Comunidades autossuficientes e comunidades que estão se tornando autossuficientes. É outro assunto, mas é o futuro, né? É o futuro de quem quer sobreviver. A produção do campo se deve à chuva suficiente do céu. E tais chuvas são controladas por semideuses como Indra, o Sol, a Lua e etc., que são todos servos do Senhor Krishna. O Senhor Krishna pode... Calma, Bimala, vou chegar lá na dança da chuva. Nossa, Krishna, Balarama, Radhe. Está chegando. O Senhor Krishna pode se satisfazer através dos sacrifícios. A dança da chuva é um sacrifício. Mas é um sacrifício de verdade. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Sacrifícios inventados não funcionam. Bom, você vê que tanto não funciona que essas filosofias, ismos que tem por aí, não libertam nem o líder, quanto mais os seguidores, né? Por quê? Eles falam uma coisa e fazem outra. Por quê? Porque não tem controle nenhum sobre nada. Não estão satisfazendo Deus, Deus não dá controle para eles, nem para os líderes. Então você vê aí, líderes supostamente religiosos, com depressão, com estresse, né? Imagina, né? Um servo de Deus, isso é utopia, isso parece piada, parece ficção científica. Um líder religioso com depressão, com certeza não é religioso, com certeza não é servo de Deus, com certeza está fazendo tudo errado. Porque um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro devoto de Deus, não tem depressão, não tem estresse, não tem isso aí, não tem como pegar nele. Por quê? Porque ele está sendo protegido e orientado pessoalmente por Deus. Então, meu amigo, se tal líder tem depressão, estresse, essas coisas aí que as pessoas comuns têm, ele não tem nada a ver com Deus, por mais que se passe por líder, por mais que se passe por religioso, por mais que se passe por servo de Deus e etc. Ele está enganado e está enganando os outros, mesmo sem saber. O resultado está aí, ó. Está estressado, depressivo, louco, completamente louco, né? Cheio de luxúria, se exibindo sensualmente. Não tem nada a ver com Deus. Pode se fantasiar do que quiser de devoto de Deus, de servo de Deus, de líder religioso. O resultado é esse aí, ó. Está completamente louco, depressivo, estressado e sensualmente desequilibrado. Apesar de parecer outra coisa, né? Porque Maya faz parecer que o cara é iluminado, é inteligente, bonzinho, né? Certinho, exemplo. Mas não, na prática a gente vê que é tudo ao contrário. Só escândalos, só degradação. Porque não tem nada a ver com Deus. Está fazendo tudo errado. E o resultado é esse aí, está dando tudo errado. Então o Senhor Krishna pode se satisfazer através dos sacrifícios. Por isso, aquele que não puder executá-los enfrentará a escassez. Esta é a lei da natureza. Ele e os seguidores dele, né? Para nos salvar pelo menos da escassez do suprimento alimentar, temos que executar sacrifício, especificamente o sacrifício de cantar e dançar em grupo o santo nome de Deus, Hare Krishna Hare Rama. Esse é o único sacrifício prescrito para esta era que estamos vivendo, a era de Kali Yuga. E é bom tocar nesse assunto porque tem um festival para isso, né, Bimala? Todo final de semana. Os devotos fazem isso todos os dias, né? Todos os dias de manhã, às 4:30 da manhã, ou em qualquer parte do mundo, 1:30 antes do sol nascer, e à noitezinha na aula do Bhagavad Gita. Então, os devotos fazem isso todos os dias. E os amigos simpatizantes dos devotos fazem isso às vezes de semana e nos fins de semana, né? Vão nos templos, comunidades rurais e centros culturais e fazem o sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí depois ouve uma palestra, depois come e bebe e ninguém quer ir embora. Tem que tocar. Vambora, gente, vambora, os Hare Krishna tem que dormir. Tá, já parei de falar, Bimo. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, essa é a dança da chuva, né? A única dança que funciona, a dança da chuva de cantar e dançar publicamente, Hare Krishna, tá bom, tá, já parei, Bimo. Poxa vida, você me cortou em cantar os santos nomes de Deus, você vai pagar a reação, Bimo. Quem corta o canto e dança público de Hare Krishna, o sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna, paga a reação. Ah, não é público. Claro que é público, a rádio aqui é pública, Bima. Tá, já parei de falar. Não, a senhora tem razão. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, e o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link livros grátis. Depois o link está, primeiro está passando o link agenda. Nossa, não é fácil não, hein? Agora sim, está passando o link livros grátis. Ô Krishna, quando o senhor vai me liberar dessa cruz pesada? Livros grátis onde você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, só tem uma opção, está passando aí agora, livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, a Krishna já deu a chance para mim e eu não obedeci à autoridade. Você tem que me lembrar, né? A culpa é minha, sempre minha. Nós somos os culpados sempre, nós que agimos, né? A gente faz ações erradas, ações pecaminosas, ações proibidas, agora tem que aguentar essa cruz pesada. Bom, já apareceu aí a coleção Shrimadbhagavatam por Ano Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, já apareceu aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns também aí, ó. Aí você, se aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam. Tem que falar do festival, Bima. Krishna Balarama Radhe. Tem aniversário também. Então, você está convidado a cantar e dançar com os devotos de Deus no festival Hare Krishna. Já errei, tá vendo? Você fica me atrapalhando aí, ó. Tem que ser um ajudante, não atrapalhante. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no festival transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os finais de semana, né? Isso, para muita gente dá tempo ainda. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica aí que você já encontra endereços do Brasil inteiro. E você que está fora do Brasil, desce mais, vai lá na letra T de templos. E você clica lá, templos no mundo, você encontra um templo, um centro cultural, uma comunidade rural perto de você, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E quem está fazendo aniversário hoje, hein, Bimala? Quem dê hoje? Neste dia 20. Quem está fazendo aniversário neste dia 20? Sua Santidade Bhaktiswarupa Damodara Swami. Então, parabéns, né? A Bhaktiswarupa. Peraí que eu vou falar certinho. Parabéns a Bhakti Swarupa Damodara Swami, mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus. Bom, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. Paramos nesse verso aqui, onde... acho que é a mocinha que está falando. Ó, grande herói, sabemos apenas que estamos e existimos neste lugar. Não sabemos o que virá depois. Na verdade, somos tão tolos que não nos importa entender quem criou este belo lugar para nossa residência. É, as pessoas comuns são assim, né? Só querem saber de desfrutar. O resto é resto, né? Vamos festar. É, vamos pecar que depois tem que pagar os pecados, né? Essa falta de consciência de Krishna chama-se ignorância, tá vendo? Onde falta Krishna, sobra ignorância. No Shrima Bhagavatam 5.5.5, ela é chamada de Pará, Bhavas, Tavá, Abodha, Jatá. Todos nascem ignorantes. O Bhagavatam diz, portanto, que todos nascemos ignorantes neste mundo material. Em nossa ignorância, podemos criar nacionalismo, filantropia, internacionalismo, ciência, filosofia e tantas outras coisas. O princípio básico por trás de tudo isto é a ignorância. É, e o cara estuda para burro e fica mais ignorante ainda. Fica um ignorante orgulhoso. Oh, sabe com quem você está falando? Eu tenho doutorado, eu tenho PhD, eu sou isso, eu sou aquilo. É, um grande ignorante. Como o Prabhupada falou, um patife especial. É, todo mundo é patife. A diferença é que tem patifes especiais, né? Eu sou um bobo alegre, Bimala. Eu sou pior ainda, eu sou um bobo alegre. O princípio básico por trás de tudo isso é a ignorância. Qual é então o valor de todo esse avanço de conhecimento se o princípio básico é a ignorância? A menos que alguém chegue à consciência de Krishna, todas as suas atividades resultam em fracasso, como nós estamos vendo o mundo inteiro no maior fracasso, né? Com a gripinha aí, ó. Esta forma, essa gripinha acabou com o mundo inteiro, né? Esta forma humana de vida destina-se especialmente a dissipar a ignorância. Mas, sem entender como dissipar a ignorância, as pessoas vivem planejando e construindo muitas coisas. Após a morte, contudo, tudo isso se acabará. É, como sua santidade Bhaktivikasha Swami falou, né? Uma pessoa iluminada, um mestre de verdade. O coronavírus não pode nos pegar. Por quê? Porque nós somos almas eternas. Então nada pode acontecer com a gente, conosco, com nós, almas eternas. Tudo bem que esse vírus aí pode pegar o corpo e acabar com o corpo, mas nós não somos o corpo, nós somos almas eternas. E nada pode acontecer com a gente, com nós, almas eternas. O máximo que pode acontecer é a gente trocar de lugar onde a gente serve Deus, Krishna. Meu querido cavaleiro, todos esses homens e mulheres que me acompanham, está cheio de gente morrendo de medo, não sai nem de casa, Bimala. Sai nem de casa de medo. Ao contrário, o devoto é destemido até no nome, né? Então, o mestre espiritual, instrutor de todos na ISKCON, não tem medo nem no nome. O nome dele é Abhay Charan, em português, sem medo. É sem medo até no nome. Meu querido cavalheiro, todos esses homens e mulheres que me acompanham são conhecidos como meus amigos, e a serpente que sempre permanece desperta protege esta cidade enquanto eu estou dormindo. É isso o que eu sei. Não sei nada mais além disso. Calma. Purandjana perguntou à mulher sobre aqueles 11 homens e suas esposas e a serpente. A mulher deu uma breve descrição deles. Obviamente, ela não tinha pleno conhecimento sobre os homens e mulheres que a cercavam, nem sobre a serpente. Como se afirmou antes, a serpente é a força vital do ser vivo. Esta força vital sempre permanece desperta, ainda quando o corpo e os sentidos tornam-se fatigados e param de funcionar. Mesmo em estado de inconsciência quando dormirmos, a serpente ou a força vital permanece intacta e desperta. Consequentemente, sonhamos ao dormirmos. Quando a entidade viva abandona este corpo material, a força vital ainda permanece intacta e é levada para outro corpo material. Isto chama-se transmigração ou mudança de corpo, processo este conhecido como morte. Na verdade, não existe morte. A força vital sempre existe com a alma, e quando a alma desperta do suposto sono, ela pode ver os seus 11 amigos, ou seja, os sentidos ativos e a mente, acompanhados por seus vários desejos, esposas. As esposas são comparadas a desejos, né? A força vital permanece. Podemos entender que mesmo durante o sono, em virtude de nosso processo respiratório, a serpente vive, alimentando-se do ar que circula dentro deste corpo. O ar se apresenta sob a forma de respiração, e enquanto haja respiração, pode-se entender que um homem adormecido está vivo. Mesmo quando o corpo grosseiro está adormecido, a força vital permanece viva e ativa para proteger o corpo. Assim, descreve-se que a serpente está viva e alimentando-se de ar para manter o corpo apto a viver. Todos os detalhes estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam. Ó, matador do inimigo, de alguma forma vieste aqui. Para mim, isto é de certo uma grande fortuna. Desejo-te todas as coisas auspiciosas. Tens um grande desejo de satisfazer teus sentidos. E todos os meus amigos e eu faremos o possível, sob todos os aspectos, para satisfazer teus desejos. Vamos parar aqui, porque senão vai cortar a explicação de Prabhupada, né, Bimala? E não vai dar tempo de ler o livro Krishna, né? Então tá bom. É muito livro, hein? É muito livro para ler num programa só. Tá bom, já parei. Todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Agenda. Na sequência está passando o livro grátis, o link Livro Grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é para você, Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad-Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí que já aparecem os livros que já foram publicados. Você já começa a sua coleção, encomenda, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Paramos aqui onde, com fé firme em seus filhos, ele falou com eles assim. Quem será que está falando? Nanda Maharaj ou Vasudeva Bimala? Vamos descobrir. Meu querido Krishna, você é a Suprema Personalidade de Deus, Satitananda Vigraha. E, meu querido Balarama, você é Sankarsana, o mestre de todos os poderes místicos. Eu entendi agora que vocês são eternos. Ambos vocês são transcendentais a esta manifestação material e a sua causa, a pessoa suprema, Mahavishnu. Vocês são o controlador original de tudo. É porque os dois são um, o Deus único, né? É Deus, é uma pessoa só, que se multiplica no tanto que ele quiser, enquanto ele quiser, mas apesar de se multiplicar, né? Apesar de se manifestar em muitos corpos diferentes, é a mesma pessoa. Vocês são o controlador original de tudo. Vocês são o repouso desta manifestação cósmica. Vocês são seu criador e vocês também são seus ingredientes criativos. Vocês são o mestre desta manifestação cósmica. E na realidade esta manifestação é criada para seus passatempos somente. Só pode ser Vasudeva falando, Bhima. As diferentes fases materiais, desde o início até o fim do cosmos, manifestos sob diferentes fórmulas do tempo, também são você mesmo, porque você é tanto a causa quanto o efeito desta manifestação. As duas características deste mundo material, o predominante e o predominado, também são você, e você é o supremo controlador transcendental que está acima delas. Portanto, você está além da percepção de nossos sentidos. Você é a alma suprema, não nascida, é imutável. Você não é afetado pelos seis tipos de transformações que ocorrem no corpo material. As variedades maravilhosas deste mundo material também são criadas por você. E você entrou como a super-alma em cada ser vivo, e mesmo dentro do átomo, você é o mantenedor de tudo. A força vital que age como princípio da vida em tudo e a força criativa derivada dela não agem independentemente, mas dependem de você, a pessoa suprema, Krishna, por trás dessas forças. Sem sua vontade, Krishna, elas não podem trabalhar. Energia material não tem cognição. Ela não pode agir independentemente sem ser agitada por você. Porque a natureza material é dependente de você, Krishna. Os seres vivos só podem tentar agir, mas sem sua sanção e vontade, elas não podem executar nada ou alcançar o resultado que desejam. A energia original é somente uma emanação de você, meu querido Senhor Krishna. O brilho do luar, o calor do fogo, os raios do sol, o brilho das estrelas e o relâmpago elétrico que se manifesta como muito poderoso, bem como a gravidade das montanhas, a energia da terra e a qualidade de seu sabor, todos são diferentes manifestações de você. O sabor puro da água e a força vital que mantém toda a vida também são características da sua divindade. A água e seu sabor também são você mesmo, Krishna. Meu querido Senhor, apesar das forças dos sentidos, o poder mental de pensar, desejar e sentir, e a força, movimento e crescimento do corpo parecerem ser executados por diferentes movimentos dos ares dentro do corpo, eles são todos ultimamente manifestações de sua energia. A vasta extensão do espaço sideral repousa em você mesmo, Krishna. A vibração do céu, seu trovão, o som supremo Omkara e o arranjo das diferentes palavras para distinguir uma coisa da outra são representações simbólicas de você, Krishna. Tudo é você mesmo. Os sentidos, os controladores dos sentidos, os semideuses e a aquisição do conhecimento, que é o propósito dos sentidos, bem como o assunto do conhecimento, tudo é você mesmo. A resolução da inteligência e a memória afiada do ser vivo também são você mesmo. Você é o princípio egotista na ignorância, que é a causa deste mundo material. O princípio egotista da paixão, que é a causa dos sentidos. E o princípio egotista da bondade, que é a origem das diferentes deidades controladoras deste mundo material. A energia ilusória, ou Maya, que é a causa da transmigração perpétua da alma condicionada, de uma forma a outra, é você mesmo, Krishna. Por isso que Prabhupada falou, né? Krishna é meu tudo. Não existe nada além de Krishna e as diferentes energias de Krishna. Tá, Bimala, vamos continuar aqui. Lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora, a senhora tem razão. A senhora também é Krishna. E não sabe disso. Tá, eu já parei de falar. Minha querida suprema personalidade de Deus, você é só que você é um Krishna em miniatura, né? Não é como os tolos que acham que são deuses. Não, eu sou Deus, você é Deus, namastê, meu Deus interior, saúda o seu Deus interior, você é Deus, eu sou Deus, e aí o mundo está essa maravilha porque você é Deus e eu sou Deus. Minha querida suprema personalidade de Deus, Krishna, você é a causa original de todas as causas, exatamente como a terra é a causa original de diferentes tipos de árvores, plantas e variedades similares de manifestação. Como a terra é representada em tudo, assim você está presente em toda esta manifestação material como a super-alma. Você, Krishna, é a suprema causa de todas as causas, o princípio eterno. Tudo é, de fato, uma manifestação de sua energia. As três qualidades da natureza material, sattva, rajas e tamas, e o resultado de sua interação estão ligadas a você pela sua agência de Yogamaya. Elas são supostas de serem independentes, mas na realidade, a energia material total repousa em você, a super-alma. Por que, Krishna? Você é a causa suprema de tudo. As interações da manifestação material, nascimento, existência, crescimento, transformação, deterioração e aniquilação estão ausentes em você mesmo. Sua energia suprema de Yogamaya age numa variedade de manifestações. Mas porque Yogamaya é sua energia, você está, portanto, presente em tudo. No Bhagavad Gita, esse fato é explicado muito bem. Ah, não, agora ele parou de falar, Bhima. Agora é Prabhupada. Desculpem. No Bhagavad Gita, esse fato é explicado muito bem no 9º capítulo, onde o Senhor Krishna diz: na minha forma impessoal, eu estou espalhado por toda a energia material. Tudo repousa em mim, mas eu não estou lá. Essa mesma declaração é dada por Vasudeva. Dizer ele não está presente em toda parte significa que ele está além de tudo, apesar de sua energia agir em toda parte. Isto pode ser entendido como um exemplo grosseiro. Num grande estabelecimento, a energia ou a organização do chefe supremo trabalha em cada espaço e cada canto do negócio. Mas isto não significa que o proprietário original esteja presente ali, apesar de em cada departamento e cada atmosfera a presença do proprietário ser sentida pelo trabalhador. A presença física do proprietário em cada departamento é somente formalidade. Na realidade, é sua energia que trabalha lá. Similarmente, a onipresença da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é sentida na ação de suas energias. Assim, a filosofia da inconcebível unidade com e diferença do Supremo Senhor Krishna simultâneas é confirmada aqui. O Senhor Krishna é um, mas suas energias são diversas. Vasudeva disse, está vendo? É Vasudeva que estava falando mesmo, Bimala. Este mundo material é como um rio, um grande rio fluente, e suas ondas são os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Este corpo material e também os sentidos, as faculdades de pensar, sentir e desejar, e os estágios de tristeza, felicidade, apego e luxúria, todos são diferentes produtos desses três modos qualitativos da natureza. A pessoa tola, que não pode realizar a sua identidade transcendental acima de toda essa reação material, continua a permanecer no enredamento da ação lucrativa e é sujeita ao processo contínuo de nascimento e morte, sem uma chance de ser libertada. Isto também é confirmado de forma diferente pelo Senhor Krishna no quarto capítulo do Bhagavad Gita. Lá está dito: qualquer um que conhece o aparecimento e atividades do Senhor Supremo Krishna se torna livre das garras da natureza material e vai de volta ao lar, de volta ao Supremo, a morada eterna de Deus. Assim, o nome, forma, atividades e qualidades transcendentais de Krishna não são produtos desta natureza material. Oh, Krishna Balarama, que cruz pesada. Meu querido Senhor Krishna, Vasudeva continuou, apesar de todos esses defeitos da alma condicionada, que somos nós, parar, tá bom, Bimala, parar para não cortar, mas as falas que vão vir de Vasudeva. Tá bom, então vamos parar aqui, onde Vasudeva vai continuar a falar, a cantar as glórias de Deus, né? Os mistérios de Deus, todos estão sendo desvendados aqui e agora, e também no próximo programa. Tá bom, já parei de falar, esse livro, Krishna, é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link livros, não, link agenda, tá? Depois do link agenda, livros grátis, onde você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, né? Só para cobrir os custos, os gastos e manter a distribuição de livros. Você clica aí, livros de Prabhupada. Se não achar o link, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Já cliquei aqui, já apareceu o Shrimá Bhagavatam Purana Imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Encomenda logo, hein? Esse mês é o mês de maratona, os devotos estão vendendo livros igual água, né?

Shri Guru e Gouranga Jai, Shri Shri Guru Jai Gouranga Jai Namaon Vishnu Padai Krishna Prestaya Bhutale Shri Mati Hridayananda Goswami Itinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasleta.